avivamento, no simples toque de Deus. Haverá sinais, no simples toque de Deus. Haverá movimento. Onde houver trevas terá luz, onde está a sombra brilhará Jesus. É toque de poder, é toque de unção, é avivamento que está na sua mão. Verei a diferença do justo e do injusto, verei a diferença entre Mamom e Jesus. Só sei que no Egito havia muitas trevas, mas lá em Gósen havia muita luz, muita luz. É avivamento. É avivamento, é a mão de Deus. É avivamento, é a mão de Deus. É avivamento, é a mão de Deus. Onde houver trevas terá a luz, onde está a sombra brilhará Jesus. É toque de poder, é toque de unção, é avivamento que está na sua mão. Verei a diferença do justo e do injusto, verei a diferença entre Mamom e Jesus. Só sei que no Egito havia muitas trevas, mas lá em Gósen havia muita luz, muita luz. É avivamento. Avivamento, é a mão de Deus, é avivamento.